amigos, começamos agora a sétima edição do nosso podcast, o Triwine. Bom, essa semana nós atrasamos um pouco porque estávamos aguardando o resultado da etapa de ontem das Trucks em Eudora, então a gravação está acontecendo hoje, quinta-feira. Nessa edição nós vamos falar sobre a etapa de Chicagoland da Nationwide que aconteceu no domingo e também sobre tudo que aconteceu na noite especial de ontem em Eudora. Eu já peço desculpas com antecedência porque eu estou meio adoentado devido a mudança de temperatura, né? O frio que tá batendo aí o nosso país. E hoje eu vou dar tempo maior pro Leonardo e pro Hélio falarem sobre as provas. Já queria começar com o Leonardo falando o que ele achou da etapa de Chicagoland da Nationwide. Boa noite, Pedro. Boa noite, Hélio. Boa noite a quem está nos ouvindo. Boa noite, boa tarde também. Bom dia, a hora que for nos ouvir. Pedrão, melhoras aí, viu, Pedrão? Sara logo. E vamos começar a falar sobre Chicagoland, a Nationwide. O meu primeiro destaque vai para o Matt Kafton, que volta a ser um destaque meu. Apenas duas corridas e já é tem certeza que tem que destacar ele de novo. Né? Ele terminou a corrida em décimo, mas o momento mais curioso dele foi que quando ele estava uma volta atrás, ele andando em 16º, ele estava partindo para cima do Justin Allgaier, que foi muito interessante. Geralmente quem está nessa posição, ele se conserva mais equipamento, esperando uma bandeira amarela logo na frente, né? Mais para frente, espera uma bandeira amarela, ou fazer o Everald, né? E conserva o equipamento. Mas o Metcalf não, foi para cima mesmo, ele não estava nem não. E é a segunda largada dele, e o primeiro, ele tá, agora ele tem um top 10, né? E dois top. Ele tem um top 5, perdão, e dois top 10. Outro destaque meu também vai para o time Penske no geral. Joey Logano e Sam Horst fizeram primeiro e segundo. Depois que o Bis rodou pela segunda vez, saiu amarela. Logano venceu a race dos pits. E o Sam vem em segundo. Daí até o final só deu Logano e Sam Horst. Com o segundo lugar, o Sam Horst agora assume a liderança do campeonato. E o Horst somou os 43 pontos nessa corrida, que para ele foi muito bom, tanto é que agora ele é o novo líder da Nationwide. É um fato esse que nós, pelo menos nós, nos primeiros podcasts, nós nem prevíamos isso, né? Mas acabou acontecendo. Meu outro destaque foi o Parker Kligman, que fez uma corrida bem sólida no top 10, né? Ele terminou a corrida em sexto, ele marca o seu sétimo top 10 no ano. Desde Royal America ele não terminava a race dentro do top 10, uma race no top 10 ou no top 5. O sexto lugar foi a melhor posição dele em Chicagoland. Meu outro destaque também foi o Dakota Armstrong. Ele terminou a race em 15º. E agora são os dois 15º que ele fez nesse ano, que é Fontana e Chicago. E Charles terminou em 21º. O Dakota Armstrong também é o piloto da ARCA, né? Ele vem aparecendo um pouco nas corridas da Nationwide, então é bom sempre estar de olho nele. E só um destaque rapidinho aqui, foi o Joe Coulter em 14º, a Johanna Long foi em 20º, o Chad Hackenbeck foi em 22º, se não me engano, não. Até essa semana saiu a vitória dele que ele teve em Langley, se eu não estou enganado, corrida. E o 44, que estava essa semana, tava sendo o Co-Wish, a semana foi o Lando Cássio, ele estava e terminou a corrida em 21º. Boa noite, pessoal. Boa tarde, bom dia, hora que vocês forem ouvir. Quero falar pro Pedro aqui melhoras também, que esse frio pegou todo mundo de surpresa aí, tá todo mundo ferrado com ele. Então, vamos à corrida de domingo. Quero destacar, como o Léo falou, o time Penske, que fez a pole e conseguiu a vitória. Sam Hornet podia ter vencido no final, mas o talento do piloto do Cup Driver foi fator. Elliot Sadler fez uma das melhores provas dele do ano, terminou em 4º lugar. Podia ter tido um final melhor, mas tá mostrando evolução sólida. Só não pode continuar cometendo erros e perdendo pontos como ocorreu em New Hampshire, porque senão o campeonato fica complicado. Outro destaque que eu queria colocar aqui foi o Matt Crafton, como o Léo falou, sendo sólido no top 5 enquanto teve bem na prova. Só que aí ele teve problemas numa passagem e acabou caindo uma volta para trás, mas a equipe foi bem, ele contou com bandeiras amarelas e voltou à falta do líder. E só para terminar aqui, Regan Smith, 13º lugar, e mais uma corrida ele acaba perdendo pontos. Nessa prova, foram 11 pontos que ele perdeu para o San Juan. Querendo ou não, são pontos importantes. Ele acaba perdendo o campeonato. Mike Priest vinha fazendo uma boa prova, 15º, só que naquela estratégia de não trocar pneus que o Kyle Larson também fez, acabou jogando contra eles. O Larson, que inclusive conseguiu se recuperar depois dessa estratégia que não deu certo, onde ele assumiu a liderança até, ele chegou a cair para 14º, 15º, só que aí com as bandeiras amarelas ele conseguiu reaver essas posições durante a prova. Só que aí uma péssima relargada no final acabou deixando ele nessa situação ruim. Ficou encaixotado. Sobre o Larson ainda, eu quero colocar uma coisa. Ele, sei que vocês vão entrar no Nelsinho daqui a pouco, ele largou atrás do Nelsinho. No início da prova ficou atrás do Nelsinho, só que durante a tarde ele foi melhorando. Na hora que teve a parada onde ele optou por não entrar e não fazer a troca de pneus e pôr combustível, ele vem em 6º, 7º lugar. Eu acho que se ele não tivesse feito essa escolha, provavelmente ele teria terminado no top 5. Mas são erros que às vezes servem para o time, ele e o chefe de mecânicos, aprenderem o lado ruim da NASCAR nas estratégias arriscadas, não é verdade? Concordo. Eles arriscaram. Se viesse o amarelo um pouco antes, ele tinha saído melhor. E ainda ele conseguiu recuperar posições, como você mesmo mencionou, mas na relargada ele ficou preso numa tree wide lá e ele não conseguiu se sair bem dela e acabou perdendo posições. Ele chegou a cair para 15º ainda, depois ganhou 3 posições e finalizou em 12º. Pedro, sim? É a questão dos dois pneus, né? Que algumas pistas é uma estratégia muito válida, em outras é um desastre. Quero saber o que o Léo tem a dizer disso. Então, eu percebi isso daí na coisa da Nationwide, ou foi na New Hampshire. O pessoal anda muito arriscando muito com dois pneus, né? E sacrificando demais o pneu do lado esquerdo. Então, isso eu acho que em certo ponto acaba sendo até que meio anticorrida. Mas porque o cara começa acho que a ter que economizar mais. Eu acho que em Chicago eles forçaram um pouco, porque na prova do Kentucky, que é um oval de 1,5 milha também, e se eu não estou enganado foi até o mesmo composto que a Goodyear levou, no Kentucky valeu a estratégia, né, tanto na Nationwide quanto na Sprint Cup, né? O Kenseth chegou a não trocar pneu e acabou ficando com a vitória. E então acho que o pessoal, principalmente o time do Larson, arriscou pensando que podia funcionar como tinha funcionado no Kentucky, né? Mas o Chicagoleiro então, tem um shape um pouco diferente. Acho que isso aí não encaixou. Então, aí tem que lembrar também que Chicagoland é aquele oval que não tem uma reta. A reta, o famoso backstreet, né? De Chicagoland é oval. Ele é uma curva bem aberta. Eu até consegui capturar. Eu vou postar isso na Dead's Race, quem quiser ver depois. Eu consegui capturar o pessoal da ESPN e conseguiu mostrar e fizeram a marca. Aí depois o Daryl Jarrett, né, ele explicou um pouco sobre como é essa reta, que uma reta curva, né, como diz o Galvão, essa reta curva, como ela é e o que ela pode atrapalhar no consumo do pneu, né? Porque ela força muito. Tanto é que os carros em Chicago, a tendência do quando você vai acertar o carro, é você acertar o carro com uma frente mais presa e uma traseira mais solta. Porque a tendência do carro realmente é sair muito de frente lá, né? Porque o carro você tá sempre virando. E o carro sair de frente lá é horrível. O carro quando tá lá em Chicago é horrível. Oi? Então, ainda mais na situação do Larson, que ele não tinha um carro, digamos, forte. Ele foi evoluindo como ele sempre faz. E naquela situação que ele estava ali, sétimo, sexto lugar ali, o bom do Larson, a gente estava falando aqui antes dele na prova de Eldora, a relargada dele não é boa. Tanto que na Truck Series ele perdeu duas corridas. Ontem e Phoenix ano passado. Ele poderia ter 3 vitórias em 6 provas na Truck Series caso ele relargasse bem. Mas então, no estilo do Larson, que ele vai com as voltas ganhando posições, muito parecido com o que o Nelson fazia ano passado na Truck Series, só para colocar um exemplo próximo para o nosso amigo que está ouvindo, eu acho que não era válido você arriscar como eles arriscaram, não é verdade? Se, por exemplo, fosse um carro forte, com um piloto mais experiente, eu acho que seria válido, mas, enfim, continue. Então, talvez essa deficiência do carro dele, né? Talvez jogava um carro bom, o pessoal resolveu, falou, vamos arriscar, tentar jogar ele lá para frente e ver que vai dar. O carro estava tão ruim que acabou não dando certo. Infelizmente, a Turner não tinha o melhor carro nesse final de semana, né? Não tinha um carro bom. O Kyle Larson não estava um carro bem acertado, um carro tão bom assim. Um carro vencedor, como eu pensei que seria diferente. Que ele talvez, eu pensei que ele ia dominar até certa parte da corrida, ou no final ia fazer aquelas loucuras que ele costuma fazer, ali no top 5, ali apertando o segundo, apertando o terceiro, ou quem sabe lutando pela vitória, mas foi um pouco diferente. Léo. Mas dentro, oi, pode falar, Hélio. Então, aí como a gente estava discutindo nos 2 programas antes, sobre se o Larson pode ser considerado fator para o título, é aquele negócio, né, cara? Diferente do Sam Horne, que tem carro para largar entre os 5 primeiros, o Larson, os 3 carros da Turner, se eu não estiver muito enganado, largar em 15º para trás. Esse negócio de você sair lá de trás, vir subindo, é uma desvantagem muito grande nesse sentido, numa categoria tão competitiva como é hoje. E nesse caso, o Larson se deu mal porque ele não tinha nenhum pneu trocado, contra uns dois pilotos que tinham 2 pneus e o resto tudo com 4 pneus. Aí fica mais ou menos com pênalti sem goleiro, né? Pênalti com goleiro cego, né? Só pra informar aqui, ó, o Justin Allgaier largou em 16º e o Piquet e o Larson largaram em 21º e 22º. O Hélio, só puxa de novo o gancho aí que eu tava meio boiando aí na hora que você falou da parte do goleiro cego. Você tava se referindo ao Larson sem nenhum pneu trocado contra o resto dos caras, tudo com 4 pneus babando. Mas é, tipo assim, ele tava lá andando em 15º, ele andou a prova toda ali, 15º, 12º, aí chegou a entrar no top 10, depois desceu um pouco. Acho que era assim, mas era arriscou mesmo. Queria marcar um ponto de bônus e de certa forma deu certo a estratégia, que ele ia terminar entre os 10 primeiros, não fosse um erro do piloto, no caso na questão da relargada, né? Então, quer dizer, foi válido. Se tivesse pintado uma bandeira amarela um pouco antes dos pneus acabarem de uma vez, talvez ele tinha chance de brigar por um top 5 tranquilo. Durante a prova, no caso, na hora que ele tava, que ele não tinha parado, que ele estava liderando com uma certa folga, eu acreditava que ele podia tinha condições de até de vencer. Ele estava se colocando como potencial vencedor. Porque o pessoal ia ter que trocar pneu de novo, ele podia trocar só 2, ia tentar se segurar, mas foi o que aconteceu, igual você falou, né? Na verdade a estratégia foi bem posicionada, só que precisava dar uma bandeira amarela, daí a bandeira amarela não aconteceu. Mesmo assim, eu não acho que a estratégia foi equivocada. Ela passou bem perto de dar certo, mas é aquele negócio, né? E no carro, como a gente tem falado já, não é um carro de ponta, né? Mas é um time médio, né? Ruim, igual andaram Pedro, falando por aí também. Pedro, sim. Falando sobre esse lance da corrida, de não entrar para trocar pneus, o que vocês acharam do Mike Briggs? Tá certo que foi 2, 3 voltas, mas dá para ver que o braço, no talento, ele segurou os caras ali a segunda, terceira posição por umas 3 voltas, mais ou menos. Ele vocês fez não um acham... save maravilhoso, inclusive, com aqueles pneus velhos. Vocês não acham que o Mike Briggs, um piloto, digamos que hoje, injustiçado, vocês não acham que ele é um cara que se tivesse um carro bom, um carro, tipo um carro da Turner, por exemplo, um exemplo, claro, ou um carro da Junior, vocês não acham que ele viria na jogada ali de um top 5, porque ele é muito experiente, né, cara? Ele é muito experiente, ele é bom piloto. Eu acho que eu assinava embaixo ele num carro bom. Ele tá fazendo milagre com esse carro da Tristar, hein? Tá andando pau a pau com o Nelson no carro da Turner. Mas aí a gente tem que pesar a experiência, né? Qual foi a última grande chance que ele teve, Léo? Foi na Phoenix? No carro 1? Na Sprint Cup ou na Nation White Series? Não, na Nation White Series. Na Nation White Series. A última grande chance? Que ele ganhou até em Charlotte, eu acho. É, foi em 99, velho. Ah, 99, não, perdão. 2009. Foi 2009. Acho que em 2009 foi a grande chance dele, né? 2009... Ele tava ganhando equipe super boa em 2009. Inclusive, ele até terminou em quinto no campeonato aquele ano. E outro ano também bom que ele, outro ano, dois bons anos que ele fez também, né? Foi 2008, 2009. E fez uma boa sequência também em 2003, 2004, que ele fez boas corridas também. Em 2004 ele venceu também uma corrida também. Em Charlotte, mas, né? Em Charlotte. É, foi as duas, isso, as duas em Charlotte. Quem? Léo, para quem quiser ver uma dessas vitórias dele em Charlotte 2004, 2005, tem um vídeo, depois a gente vai depois eu posto no link do programa, dele em 2004 ou 2005, ele estando um passão em nada mais, nada menos que Matt Kenseth de Jimmy Johnson, velho, por dentro, velho. Foi sensacional aquele lance. Mas é porque a temporada do ano passado, ela foi, vamos dizer assim, foi um pouco mais fraca, não foi tão competitiva, né? Mas ele terminou em oitavo também ano passado, né? O ano passado ele fez... É assim, é que você tá falando, Pedro, o Mike Bliss, ele tem talento, cara. Faltou talvez, sei lá, um carro bom, mas é um cara assim... E ele tem andado com carros, digamos assim, de medianos pra ruim, né? E ele é o cara que tem... Lógico que dentro da Tristar, ano passado e esse ano, ele tem o melhor equipamento, mas assim, o melhor equipamento da Tristar, ele deve estar um pouco abaixo do pior equipamento da Turner hoje, que a gente acredita que é do Nelsinho, né? Então, quer dizer, ele tá no lugar, ele tá fazendo o que o carro tá deixando fazer, que é andar ali. E foi, eu gostei da estratégia. Foi arriscado pra caramba, mas se a amarela que o Larson precisava acontece pra ele também, ele poderia incomodar os caras no pelotão da frente. Poderia incomodar mesmo. Inclusive, assim, o save que ele fez não é qualquer um que faz, né? E fiquei até um pouco chateado quando ele rodou, até quando ele rodou e teve a bandeira amarela que o Kaia Penske deslanchou lá e dominou a corrida no finalzinho, né? Mas o Mike Bliss, ele faz boas corridas, ele, dentro do carro que ele tem, dentro do que ele pode, ele aparece lá, né? Eu sempre gosto de ver o Mike Bliss andar. É um cara brigador, é um cara que... Então, ele conta piloto... um pouco também a idade dele também, né? E é aquele piloto que a gente pode chamar de piloto, aquele cara que ele é honesto, né? Ele faz o que o equipamento permite, às vezes supera um pouco, mas ele nunca anda abaixo, né? Você não vê ele fazendo uma exibição assim, o Mike Bliss tá batendo, o Mike Bliss tá errando, o Mike Bliss tá atrapalhando alguém. Você não escuta falar dele de forma negativa na prova. Ou ele não aparece porque ele tá correndo o que o equipamento deixa, ou ele aparece quando ele tá fazendo uma boa apresentação, entendeu? Então, assim, que é um cara bom. É um cara de 48 anos, né, também. É um cara muito experiente, né? Tem vários anos de Sprint Cup, tem desde 98, né? Então, ele tem 15 anos de Sprint Cup. E o Mike Bliss, só pra lembrar, o Mike Bliss foi campeão da Truck Series em 2002, né? Em 2002. 2002 ou 2003? Agora não me vem na 2002 cabeça. Ele foi campeão, 2002. Em 2002. Venceu 2002. 5 provas em 2002. Em 2002 ele foi campeão da Truck Series. Então, quer dizer, é um cara que tem bagagem. Pra quem olha o número dele na Sprint Cup, pra quem olha o número dele na National Wide Series, acho que é um qualquer um, acho que é um cara que vai pensar que é um cara que não faz nada. Mas o Mike Bliss é um cara que sempre andou muito bem na Truck Series. Agora que ele deixou um pouco a Truck Series e passou para andar um pouco mais na National White Series. A Sprint Cup nem tanto, né? A Sprint Cup ele... Mas ele vem fazendo mais corridas na Sprint Cup. Mas assim, o foco dele mesmo ainda sendo a National White Series, né? Mas é um cara, querendo ou não, é um cara que tem bagagem, né? Sim, é um cara que tem... talentoso. Entendeu? Outro cara. Sim, com certeza. E tem o fator de idade dele também, né? Vamos falar um pouquinho da idade. Ele tem 48 anos já também. E não é mais um menino de 25, 20, de 28, 30 anos. Ele tem 48 anos. Então, assim, para o Michael Bisping, a idade que ele tem quase 50 anos. O carro que ele anda, para mim, tá tirando leite de pedra. Tá ótimo, concordo também. Ótimo, Se fosse um excelente. carro um pouco melhor, se fosse um JR, por exemplo, um da Júnior, tava brigando ali pra ganhar campeonato, talvez, quem sabe. Falando em Júnior, dá certo que é um cara que, digamos, possa não ser um piloto de ponta na Sprint Cup no futuro, mas que esse ano ele evoluiu muito nas últimas provas, é o Brad Sweed. Brad Sweed, que foi nono nessa prova, o Léo que acompanha mais afinco o pessoal do. Pessoal não tão badalado assim, mas nas últimas semanas o Sweed vem melhorando muito, cara. Melhorou muito mesmo, muito. O desempenho dele tá excepcional. Me surpreendeu nessa prova, inclusive. E outra coisa, Pedro, a gente colocar o um negócio, que o Sweet, posso estar enganado, mas ele sempre correu no, nos carros da Turner, né? É um exemplo muito claro que, às vezes, o cara não ir bem numa equipe não significa que ele é o fim do mundo para ele, não é? O próprio James Buescher, quando ele foi para a Sprint Cup, ele não foi muito mal, foi até perdeu o lugar no ano. Por isso que a gente pega o Nelsinho, por exemplo. Não é porque esse ano ele tá no 15º, 16º, 17º, ele tá. É o fim pra ele, como muita gente coloca, cara. Eu vejo isso às vezes, cara, em alguns É, lugares. eu fiquei meio de saco cheio, entendeu? Do assunto, Nelsinho, essa semana. Até porque a transmissão, não sei se começaram a ver pela transmissão da Fox, encheu o saco, parecia que não tinha corrida, parecia que só tinha o Nelsinho andando na pista. E Por assim, isso que eu não gosto de corrida na Fox. não é culpa dele, do Nelsinho. Já conversamos sobre isso aí. Lógico que ele tem parcela de culpa no negócio. Só que o que me chamou a atenção foi que. Tudo bem, ele não teve. Pô, esse 17º lugar dele não foi o que ele andou na prova. Pra ele terminar nessa posição. Ele teve um problema de uma roda mal apertada, assim como ele teve em New Hampshire. Só que ele demorou muito a pegar o Lucky Dog. Mas o que me chama a atenção é que ele faz as corridas muito burocráticas. Tá ali andando no top 20. Ah, tá, 15º, 17º. Aí quando ele se vê numa situação adversa. Como foi em New Hampshire, como foi agora, bicho, parece que baixa um cara nele e ele começa a andar pra caramba. Eu falei, mas por que que o cara não. Eu fiquei pensando assim, por que que ele não anda, né, do jeito que ele andou quando ele tava uma volta atrás, quando ele tá na volta do líder? Não sei se vocês repararam isso aí. Quando ele tá com a situação Eu complicada, já ele reparei. começa a apertar mais o ritmo. Eu reparei isso daí, sim. Toda a corrida, quando ele começa a cair, eu não sei se é porque o carro dele é bom e existe essa facilidade, mas ele começa a andar bem, sim. Em New Hampshire, por exemplo, eu não queria levar a volta de jeito nenhum. Pô, ele tava andando na frente dos caras ali, ele tava peitando os carros dominantes a corrida, que foi a Gibbs, que só a Gibbs liderou. Ele tava ali Então, peitando ali a Gibbs, aí segurando os caras. Mas aí chega, de treino até não se dá para é comparar. posição, não sei. Então, porque de treino, a gente sabe que classificatório não manda muito para NASCAR em termos do que vai acontecer na corrida. Mas assim, por exemplo, igual o Larson largou atrás dele. O que a gente percebe, talvez não seja, eu não gosto de falar, eu acho que não tem esse negócio de equipamento assim. Pode ter um chassi um pouco melhor que o outro e tal. Mas é mais o que você consegue fazer com a sua equipe. Então eu acho que eles têm dificuldade ainda de acertar o carro no decorrer da prova. Talvez o Nelson ainda não consegue transmitir para o Chris o que ele quer que melhore no carro. E talvez o Chris não consegue repassar para o carro o que o Nelson passa. Então, pensando desse jeito, apesar de parecer que a coisa não está muito boa dentro da Turner, para o lado dele e tanto ele contra os outros times, assim, eu acho que é coisa que vai vir com a experiência. Mas então, Pedro, eu acho assim, uma coisa que me chateia muito, que eu acabo vendo em outros lugares assim, sabe aquela necessidade do brasileiro de ficar explicando as coisas, jogando a culpa em terceiros, cara? Isso para mim é chato, cara. Eu acho algo meio. Chega a ser detestável, cara, mas como a gente vem falando aqui, tem que ter paciência, tem que ter tranquilidade que o trabalho tá sendo feito. os frutos podem ser colhidos lá na frente. Se a equipe não tá boa, beleza, troca ano que vem. Tem a Júnior, tem a própria Michael Waltrip, que eu não sei, pode abrir uma operação na Nationwide Series, Michael Waltrip gosta dele. Eu acho que tem que ter tranquilidade, não ficar fazendo o que algumas pessoas eu fico vendo aí, cara, jogando a culpa, falando que a equipe é uma porcaria, desmerecendo os profissionais que trabalham ali na Turner. Isso eu concordo com você plenamente. Não, então, isso pra mim... Eu até falo que às vezes é melhor dar um passo atrás. Eu não falo voltar pra truck, mas eu falo assim, pensar bem o contrato que vai fazer, talvez não assinar um contrato full time, né? Talvez tentar pegar um carro parcial de uma equipe melhor um pouco, porque, e tentar fazer algumas provas de truck sim, porque dá a milhagem pro cara, é importante. Mas assim, você pode dar um passo pra trás pra você depois, é aquele ditado bem batido, que é bem comum, a gente dá um passo pra trás pra gente poder dar dois pra frente posteriormente. Então assim, eu acho que não é ficar caçando quem que é o causador do problema, na verdade, né? Ficar procurando um demônio, né? Alguém pra você jogar a culpa. Eu falo tanto do Nelsinho quanto de nós mesmos que comentamos, que gostamos de corrida, que comentamos sobre. Né? Então, não é... Todo mundo tem parcela de culpa no negócio. Então, assim, mas a gente tem que olhar que a temporada não está sendo... Mesmo para um novato, não está sendo uma temporada que eu diria 100%. Eu não penso que ele entrou para lutar contra o Bowman e contra o Larson para Rookie of the Year. Mas, assim, eu penso que ele poderia estar andando mais na frente um pouco. Não tá. Também acho. Beleza, não tá. Mas assim, também não tá um desastre. Então a gente tem que ter paciência com o negócio. É que nem eu sempre falo aqui, cara, o Nelsinho, muita pouca vez você vê ele batendo, cara. Diferente de outros pilotos novatos, às vezes com um histórico melhor, campeão da Arca, o que foi muito bem na venceu mais corrida que ele na Truck Series, chegou na Sprint Cup e foi eu tava até vendo um vídeo do... uma compilação do Stenhouse Jr. quando chegou na Nationwide Silver, está certo que aquela Nationwide era, em tese, tão forte como essa, o Léo pode me corrigir aí, ele e o Colin Brown, que foi outro piloto correndo na truck, foi uma demolição que eles fizeram no primeiro ano, não, nem qualificaram o carro de Jack Walsh. Beleza, passou um ano, o Stenhouse pegou mais milhagem, colocou a cabeça no lugar, se acertou com o chefe de mecânicos, foi bicampeão do campeonato. Então, não foi o fim do mundo, metade do ano ruim, cara. Se a gente comparar o Nelsinho com o Stenhouse Jr., o Nelsinho tá fazendo uma temporada melhor, mais sólida, mais tranquila. O lado do Nelsinho Mas assim, pode falar, eu vejo... Então, esse negócio sobre o Nelsinho não bate e tal, mas assim, eu vejo o Nelsinho conservador. Diferente da mentalidade de quem vem de outras categorias, que é atacar. O cara prefere atacar. Talvez o cara é mais afobado no trio wide, forçar uma ultrapassagem numa curva e acaba batendo. Já o Nelson, ele não vê fazendo isso. O Nelson espera, se ele vai fazer uma ultrapassagem, por exemplo, na corrida de Chicago, o Nelson ultrapassou, eu vi poucas vezes ele fazendo ultrapassagem. Eu andei acompanhando no live board, porque ele anda lá no meio do pelotão, então a televisão não mostra muito. Mas no live board, olhando sempre assim, acompanhando, eu vejo ele fazendo poucas ultrapassagens. O Nelson, ele entra com o pensamento de sobreviver na corrida. Ele só começa a apertar o sapato quando aconteceu no New Hampshire, quando aconteceu nessa corrida agora, de novo, problema de pneu. Aí sim, ele tem que andar para recuperar o terreno perdido. Mas caso Léo. Contrário... Oi, pode falar. Eu só terminar? Depois você... Perfeito. Mas caso pode contrário, terminar. Eu vejo sempre o Nelson conservador. O Nelson, ele é mais conservador. Ele não se preocupa tanto em atacar. Ele prefere esperar duas, três voltas para fazer uma ultrapassagem do que já arriscar tudo de uma vez. Que é mentalidade bem diferente do pessoal que vem de outras categorias. De muitos que estão lá no grid. Mas aí que eu queria perguntar. O que é mais importante? Você ficar conhecido por ser um cara que fica só andando no meio do pelotão ali e termina as provas? Ou você ser um cara mais agressivo, às vezes sofreu um acidente e tal, mas tá andando mais na frente? Então, aí eu vou responder a sua pergunta com uma outra pergunta. Pra mim, é melhor você sempre tá preocupado em andar lá na frente. Mostrar a sua cara, mostrar que você chegou para estar lá. Que nem, por exemplo, o Matt Crafton. O Matt Crafton fez duas corridas. Pô, o que o cara tá fazendo em duas corridas? Por isso aí eu É te verdade. devolvo, aí devolvo a pergunta, entendeu? Será que é melhor fazer um ano forte, fazer um ano meia lamba aí, no, cozinhando a corridinha, né? Vai cozinhando, agora ele vem fazendo, vem cozinhando a corrida, pra terminar ali no, quem sabe se sobreviver ele termina no top 10, se não sobreviver termina no 15º, 14º, 16º, fica cozinhando galo a corrida inteira, não ataca ninguém, não vira nada, não faz nada, porque você passar o se você. Você toma uma volta e passar os caras lá de 35º até chegar em 20º, ou vamos combinar, né? É uma teta. Pelo carro que ele tem, é uma teta. O carro dele pode ser que não é o melhor carro da Turner, mas ele tem um bom carro, entendeu? Ele tem um carro para andar. Então, assim, você passar 10 pilotos que tem um carro bem inferior ao seu, é uma coisa. Agora eu quero ver você passar 10 caras que tem um carro igual ou melhor ao seu, entendeu? Por isso que eu falo, ele deveria ter feito part-time esse ano na National White Series. Ele deveria ter feito. Primeiro, deveria ter ficado quieto na Truck Series. Ter ficado quieto lá, ele fez um excelente ano passado. Tem que tirar o chapéu para ele do ano passado que ele fez na Truck. Tem que tirar. Eu tiro o chapéu do ano passado que ele fez na Truck. Ele deveria ter aproveitado aquele momento, aquela ascensão que ele teve na Truck, ter continuado na Truck, ter vencido mais corrida, ter ficado mais forte. Ficar mais conhecido, entendeu? Até pela ajuda do próprio do E sobrenome dele. inclusive é uma estabilidade para a carreira mesmo, né? Porque Isso. se nada der certo, ele ia ficar na Truck ali de boa, ele ia ter vaga na Truck em qualquer Ficava. momento, né? É igual o Franquinho. É feio o Franquinho ter ficado na arca até hoje, não ter saído de lá, ser 9 vezes campeão e pra mim vai ser campeão mais uma vez. É feio Eu pra acho ele? que Não. não. O Franquinho não tá fazendo o que ele gosta, o cara é apaixonado daquilo lá. É feio? Não, o cara gosta, tá correndo. Quem dera eu se tivesse sido uma vez campeão da Arca. Quem dera, imagina o Leonardo Guina ser campeão uma vez na Arca. Quem dera eu. Eu preferia estar na Arca. Preferia estar correndo na Arca lá, não tem problema nenhum. Entendeu? Então, Uai, o Matt Crafton tá esperando o tempo dele. E a hora dele parece que tá chegando. Ele tá cavando a vaga dele. Tá cavando a vaga dele certinho. Se eu não me engano, o Matt Crafton, eu me parece que ele vai estar em ele ganhou a vaga para Indianápolis. Se eu não me engano, eu li por cima, mas eu não conferi o entrelista. Vou até conferir rapidinho com o entrelista aqui. Mas se eu não me engano, ele ganhou a vaga para Indianápolis. Não, ele não vai estar não. Quem vai estar é o Pulmonar no 33. Mas eu sei que ele vai fazer mais uma corrida para frente aí. Ele vai fazer. Mas eu acho que ele vai ficar com o carro pro ano que Ele vem. já ganhou mais uma corrida Eu já. acho que ele vai ficar com um carro full time, eu acho. Ou Então é mais assim. provas. Então, para mim, a prova clara que é melhor você fazer várias, vamos supor, pega o campeonato, tem 33 corridas. Pega aí 15 corridas. Fala para 15 corridas, chega uma equipe lá, fala assim, ó, eu tenho aqui tanto X de dinheiro, eu quero sentar no carro, você vai me dar um carro bom, quero sentar que eu quero ganhar a corrida. Pronto, velho, acabou. Entendeu? Você chega lá, ganha a corrida. Quando eu tava conversando com o Fernando William, quando ele chegou nos Estados Unidos, eu não sei quem acompanha, não sei o pessoal que tá ouvindo a gente, não sei se acompanha um pouco a Modified Tour, né? O pessoal viu a corrida, gostaram bastante. Isso foi o comentário no grupo lá na Home Tracks. O pessoal gostou bastante da Modified Tour, né? O Bob Santos, eu não sei se vocês lembram também do Bob Santos. Quando o Fernando Santos William. quinto, inclusive, ele é o Isso, é o Santos Quinto. isso Ele aí. corria no carro, o carro amarelo, número 4, 4 em vermelho, bonito pra caramba o carro dele. Quando o Fernando William chegou lá, o Fernando chegou a conversar com ele, né? Aí o Fernando conversa com ele, falou assim, aí vai, conversa vem. O cara falou pra ele, falou assim, ó, você me dá 150 mil dólares, eu te coloco no carro, você te garanto que pelo menos 5 corridas você ganha. Entendeu? Então quer dizer assim, querendo ou não, tem os tão, né, envolve talento, envolve dinheiro, tal, tudo. Mas querendo ou não, quando você chega com o dinheiro lá e pede um carro bom para andar, entendeu? Você vai ter um carro bom. Então assim, o Nelson deveria ter pensado em fazer corridas boas e não fazer corridas de cozinhar galo. É o primeiro ano dele, ele tem que aprender. É primeiro ano, tem que aprender. Mas assim, ele deveria ter ficado primeiro na Truck Series e depois ter passado para a National Wild Series. Mas aí Não, eu já mas eu decidi. penso, Léo, até que seja sair da truck. Parasse de fazer a truck, então. Mas topasse fazer um part-time, um time um pouco melhor, já que o grande problema seria o time, entendeu? Lógico que não dá pra gente prever. No começo do ano eu achei que o acerto com a Turner era um acerto excelente. Eu pensei, pô, o cara vai fazer full-time, vai fazer no carro da Turner e tal. O Allgaier anda bem com o carro. Jimmy Voltou Brusher ele. andou com o carro, andou até bem. O próprio Nelson ganhou corrida com o carro. O Miguel andou com o carro em misto, andou bem também. Então, quer dizer, não sabia que ia virar isso dentro da equipe, no caso, né? Como o próprio piloto disse na entrevista pra Fox. Mas, assim, é um mundo novo pra ele também, né? Então, assim, não sei. Eu andei pensando muito essa semana, assim. E acho que, assim, não, como eu disse, não está dentro do que eu esperava pra essa primeira temporada dele. Não está tão ruim como tá parecendo que tá, mas podia ser melhor, né? Só que assim, como o Hélio já frisou várias vezes, não adianta querer ficar passando culpa para time, passando culpa para não sei quem, passando culpa. Se não tá bom lá, muda ano que vem, né? Procura melhorar ou sei lá, pede um equipamento melhor. Se o problema for dinheiro, arruma patrocínio melhor e também tem que fazer por merecer, né? Você só sentar e andar, só sentar e reclamar também. Reclamar não vai virar nada, tem que mostrar por é onde, né? Por exemplo, Hélio e Pedro, vocês viram esse ano um grande momento do Nelson que foi assim, puta, que pilotaço. Teve esse ano teve um grande momento do Nelson ainda? Vocês viram isso? Olha, pra mim, do que eu vi só foi... Só quando ele chutou Martin o saco do Brian Scott. Pra mim foi. Tô falando da Nationwide, não tô falando da Truck Series. Não, tô falando da Nationwide esse ano. Nationwide. Esse ano, 2013. Não, agora falando sério. A prova de Richmond, quando ele voltou com pneus novos, ali eu gostei demais do desempenho. É lógico que tem a vantagem de pneu e tal, mas assim, ele, puta, ele foi agressivo. É igual eu tô falando. Ele é agressivo, ele mostra que ele é um bom piloto. E ele mostra o mesmo trabalho que ele fazia na truck quando ele se vê numa situação adversa, uma situação muito ruim. Mas assim, eu acho que não precisa estar tá mal para mostrar que sabe andar na frente. E na verdade, porque daí você tem um carro que é de top 15 para cima, se você tá em 20º, 22º, 23º, lógico que você tem que andar melhor. Mas assim, ele consegue fazer bom tempo, virar tempos parecidos com os caras que estão na ponta e tal. E chega na hora da verdade, não... chega ali, alguma coisa acontece e ele não consegue avançar. Mas assim, um momento assim, mesmo assim, eu acho que foi Richmond só, que eu vi que ele com pneus mais novos, que ele deu uma pressão legal na galera. Michigan andou bem, ele chegou Michigan a acompanhar também. O Larson. Exatamente. Ele andou, pra mim, a melhor prova dele foi Michigan. Eu gostei muito dele naquele dia, cara. Mas assim, não foi nada brilhante, não foi um, oh meu Sim. Deus, né? Foi o único momento, talvez, que ele conseguiu acompanhar o Larson na corrida, né? e na jogada do Larson. Mas naquele dia lá eu fiquei bem animado, quer dizer, eu não torço pra ele, né? Mas o torcedor dele ficou bem animado ali, chegando a estar em sexto, quinto lugar, ficando um par de voltas ali. Mas, vamos ver, ele e o Chris Carey tem que trabalhar. É, Indianápolis agora, eu acho que é uma pista que ele pode se dar bem, por causa do... Ih, pra mim não vai, não. Eu também tô achando, Hélio, eu concordo com você. Mas eu quero... Eu vou falar um pouco mais sobre... nós vamos falar um pouco mais no bloco de palpite nosso lá, mas também eu concordo, acho que pode andar bem também. Eu vou queimar a língua. Eu quero que o Nessim me queime a língua, se ele andar bem em Indianápolis. Bom, agora vamos... Bom, já falamos bastante, Nelson, de novo. A gente fala do pessoal da Fox... Vamos puxar um pouco o campeonato aí, moçada. Falando um pouco agora do campeonato, então, vamos falar do... Eu quero começar falando do Sam Hornish, que agora de segundo ele pulou para a liderança, depois da corrida de Chicagoland, né? Ele foi o piloto regular que somou mais pontos na corrida, somou 43 pontos, e a queda do Egan Smith, que ele, uma coisa que a gente jamais ia imaginar, pelo tamanho de diferença que ele estava na liderança, né? Agora ele perde a liderança e cai para segundo, a 7 pontos atrás do Sam Hornish. Outro destaque também vai ser o Elod Saler, que agora ele já sobe para quarto no campeonato. Ele é a minha aposta no título, né? O Elliott Sadler. Acredito que ele vai colocando aos poucos as coisas no lugar. E logo, logo ele vai estar bem mais perto da disputa para o título, mais no final do campeonato. E meu outro destaque também, aliás, não é nem o destaque, né? É o Justin Allgaier, que cai para quinto. E o resto, para mim, continua normal. Sem nada a declarar. É, tivemos pouquíssima alteração, inclusive, né? De New É, Hampshire foi. para Chicago agora, teve a alteração E foi principal, que mesmo. foi a mudança de líder no campeonato, né? Do Sam Hornet sobre o Regan Smith. Lembrando que o Smith agora, com essa sequência, ele chegou agora aos 60 e... São 65 pontos, é isso que ele perdeu. Desde a prova de Road America para cá. Teve só essa alteração. O Allgaier perdeu uma posição no campeonato. Caiu de quarto para quinto, né? Mas mesmo assim tá bem próximo, hein? Tá só 2 pontos do Saddler. É. E o Michael Annett subiu 2 posições. Derrubou o Jeffrey Earnhardt e o Dexter Stacey. Só isso É, de na mudança. verdade o Jeffrey Hardy ficou mesmo posição, né? Quem caiu foi o Dex Stacy. O Annett subiu duas mesmo. É, o Anel subiu duas, Isso. porque foi assim, o Jeffrey Hardy congelou ali, o Stacy desceu uma e o Anel subiu duas. Então, do campeonato mesmo, a diferença, um pouquinho assim mesmo, a diferença de pontos entre eles ali, que aumentou um pouquinho, diminuiu um pouquinho, mas de resto continua normal, a banda continua tocando como sempre De tocou. qualquer forma, tá pegando fogo ainda. Você quer fazer alguma consideração sobre o campeonato, Eric? Olha, cara, o Sam Horne Jr. foi o grande vencedor, em tese, o grande vencedor do fim de semana, só que. Aí vocês vão entrar naquela questão de Cup Driver, não vamos alongar muito isso, mas eu acho que se ele tivesse vencido no Diologando, além de ganhar uma moral de vencer o cara que, em termos, tirou a vaga dele na Cup no ano passado, ele ganharia 3 pontos fundamentais nessa luta com o Regan Smith, que não foi bem naquela tarde, mas agora tá 7 pontos atrás dele. O Dillon, na sua regularidade, conseguiu mais um top 10, né? Foi em terceiro. Tá 8 pontos, pode sair líder. Não, a chance do Dillon sair líder de Indianapolis não é pequena. E Elliott Sadler, que em termos desse campeonato entre esses quatro caras pelo equipamento, o Vickers está 45, mas se o Sadler não tivesse tido aquele entrevero com o Regan, poderia estar ali, batendo na porta do Sam Horne em segundo. Eu acho que. O Sadler, cara, se ele parar de errar, cometer esses erros bobos, ele se torna um candidato muito forte para o título. Mas, para mim, esses pontos da vitória vão faltar. Esses 3 pontos que o Sam Horned não conquistou em Chicago vão fazer falta mais na frente para ele. Não sei a opinião de vocês. Na minha opinião, eu sei que o Logano venceu 7 provas no ano passado. Estava até discutindo com o Léo aqui, antes de Foi começar o nove, não programa. foi? Então, 9. Então. Nove. Nove provas ele venceu no ano passado. Então, eu acho, porque o Logan é um grande talento, todo mundo sabe, mas hoje ele não está no nível do Kyle Busch, do Kevin Harvick, do Brad Keselowski, por exemplo. Vocês reconhecem que ele está no nível abaixo. E então, é mais fácil os caras da Nationwide baterem no Logan do que bater no Keselowski ou bater no Kevin Harvick, por exemplo. Eu acho que eles perderam uma grande chance de superar um Cup Driver e ganhar pontos fundamentais lá no fim do campeonato. Num campeonato tão disputado como esse. Concordo, o Sam Hornet mesmo, que é companheiro dele, foi o maior perdedor de pontos ganhos, né, na verdade, nessa prova. Mas assim, eu vou fazer uma suspensão de campeonato para mim até após a última etapa em misto. Eu só vou começar a falar de definição de campeonato depois de passar as provas de misto. Porque tá muito difícil de falar de campeonato agora. Senão vai derrubar a gente de novo, né? Porque É, nós não, eu não falamos acertei nada que o depois. Rego Smith ia ser campeão já com os dois pés nas costas. Aí tá, já tá tomando 7 pontos do San Jones. Vickers morto. O Pedro não falou isso, mas o Vickers, que era morto um tempo atrás, já tá 45 pontos. Que... Eu não falei, mas eu posso ter até pensado, tá? Não, não tô falando o que você falou. Mas eu pensei, tá? Isso é certeza. É assim, então vamos esperar, né? Campeonato, acho que eu vou esperar. Mas assim, eu acho que qualquer ponto vai fazer falta em Miami. Na hora da verdade mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. Pontos perdidos pra Cup Driver, inclusive. A única coisa que tá faltando pra mim ainda é, sei lá, uma vitória. Umas duas vitórias do Elliot Sadler aí, ó. O Elliot Sadler devia ter ganhado. Foi a segunda corrida que o número de Cup Driver é bem reduzido, né? Foi em Iowa até que o Trevor Bayne ganhou. E agora é essa de Chicagoland. Pra mim o Elliot Sadler devia ter batido forte mesmo. Devia ter ido pra cima com a faca nos dentes pra ganhar uma corrida aí. Porque... Quando os Cup Drive correm, os 5 Cup Drive, geralmente é 5, né? Mais forte que corre. Ah, eu, quando tá Kyle Busch, Kyle Magic Answered, Kevin Harkin na pista, é leão. Quando os caras tá na pista, é leão. Os caras entrou pra marcar, pra ganhar mesmo. Os caras entrou pra ir pra cima e vencer a corrida. E fica mais difícil pra eles. Querendo ou não, eles não vão ter um carro tão à altura igual eles têm, né? Porque eles têm um carro completamente refinado. Pode falar, Ed. Mas como você veio falou num programa, vocês falaram há dois programas, desde o Kentucky, eu acho que uma prova antes, o Sadler, o equipamento dele melhorou muito. E no Kentucky na tarde de sábado, de domingo em Chicago, né, o Sadler tinha total chance de vencer a prova. Aí a gente volta naquela questão da equipe que tem cacife para dar um melhor equipamento para o seu piloto. E eu acho que o Sadler, se parar de errar, eu acho que ele tem mais força que o Sam Hornet na hora do vamos ver. Até porque, querendo ou não, no esporte é meio que comum essas voltas por cima, né? O cara que vai mal duas vezes num lugar, três vezes num lugar, no outro ano vai lá e consegue dar a volta por cima. E aí, em Indianápolis, ele foi garfado, né, o Sadler, ano passado, né? Então, mas uma coisa que eu falo, assim, um cara que pode vir e engatar uma sequência de vitórias, ou sequência de bons resultados, é o Austin Dillon, cara. Que é naquele perfil que até que eu falei do Time, né? Aquele piloto novo, que tá em evolução, tá crescendo, querendo ou não, ele tá crescendo a cada fim de semana. A cada prova, ele melhora em alguma coisinha. Pode não ser o mais falado, apesar de já ser quase um Cup Driver, né? Mas é um cara que é bom a gente não se espantar se por acaso ele tomar a frente deles. Porque, querendo ou não, dos 5 que estão na frente, o Dillon é o único piloto jovem em desenvolvimento para que a gente acha que pode ser um piloto top nesse Sprint Cup. Com o Allgaier, com todo o respeito ao Justin Allgaier, ele tem tudo para ser um bom piloto na Cup quando ele subir. Mas o potencial para ser campeão, para ser daquele grupo de elite de piloto top, que eu vejo aqui dos 5, 6 primeiros, é só o Austin Dillon. Sem entrar em Kyle Larson da vida, por favor, que esse cara vai ser muito falado no próximo bloco sobre a Truck Series, mas é o que eu acho. Concordo, concordo. O Dillon tá pintando forte, mas ainda eu quero esperar os mistos. É, eu também. Eu vou esperar um pouco os mistos. Só falando um pouquinho aqui de como vai ser agora. Né, a próxima semana é Indianapolis, depois é Iowa, aí vem os dois mistos, que é o Watkins Green e depois o Mid-Ohio. Aí vamos para Bristol depois dos dois mistos, vamos para Bristol. Aí de Bristol para frente, eu acho que aí sim vamos ter uma real noção de como vai ser o campeonato, que aí volta a ser tudo normal. E só para relembrar, né, a Nationwide Series não volta mais em Talladega, diferente da Sprint Cup e diferente da Truck Series, que ainda corre em Talladega ainda. Que quando chega no Super Speed é aquela verdadeira loteria, aquela salada. Ninguém sabe quem vai vencer, quem vai ganhar, quem vai se dar mal. Né? É uma corrida completamente diferente. Então penso eu que depois de Bristol o campeonato vai começar assim ter a sua verdadeira cara. Não, beleza então. Bom, então vamos fechando esse bloco da Nationwide, que rendeu bastante assunto também. E daí a gente volta com o segundo bloco falando sobre a corrida das trucks em Eldora. Música.